melhor para te entregar. Numa oração, numa canção, eu quero te agradar. Sabe, Senhor, meu maior prazer do céu e então poder te alcançar.